Por favor, vou abaixar que o público não está assistindo. Por favor, vamos lá, prepara Somália e Beguinha. Vamos lá. Foi no navio. Foi o negro, era engraçado, maltratado sem razão. No navio, o navio cortando o mar, deixando a África pra trás. Troca a coroa do rei pela sorte do capataz. No navio. Pode ficar em pé aí não, tá brabo. Tipo escorbuto no navio, poucos vão completar o caminho. Todos juntos na longa viagem, mas o banzo é de cada um sozinho. Dimbora! Sou de Benguela. Seu moço, que eu sou negro de Benguela, eu vim de lá. Paraúna de Goiás, trilho de São Paulo, prepara sombras. Eu vim de lá. O chocolate machucou pra Sombra e Pretão. Vamos lá, Sombra e Pretão. Sombra e Pretão. No navio que cheguei, vem negro de Angola. Prepara, Calil e Madeira. Vem o negro de Angola. No navio que cheguei, vem negro de Angola. No navio, foi levado pra Neymar. No navio. balanço do mar. E aí? Filhote de Minas Gerais e Vitor do Rio de Janeiro. Prepara caldo e cebola. Eu vou. Maria tá aí? O Bidu vai trocar de roupa e depois vocês voltam. Vamos lá! Naldo do Rio de Janeiro, Cebola do Pio. Eu vou! Bora, Bidu, vamos trocar de roupa, rapaz! Eu vou! Eu vi nas histórias do mestre. Eu vou. Bora, pessoal, bora. Ei, o vento que sopra na praia, areia balança o coqueiro, e o toque de um bunga na roda balança o jogador primeiro. O grande rei do Bimba. Eu já não sei. Eu já não sei. Ei, até o birimbau neto eu não ouço mais tocar. Deve estar sentindo falta do grande mestre Valdemar. Eu já não sei. Eu já não sei. Vamos lá, parafuso no meu lugar. Minha viola chora, já não sei. Bora, gente. E já valeu no Rio de Janeiro, esquilo no Distrito Federal. Banda regional, prepara o grande rio do Pernambuco. Prepara, eu já não sei. E pretinho, vai, gente. Tem que trabalhar, opa, tá cana, pra depois cortar, pra não ir pro tom. Tem que trabalhar no velho engenho da moeda, a cana vai virar meu lado, a custa do suor do negro, a custa do... Tem que trabalhar, ô plantação, pra depois voltar. Final do Ceará. Tem que trabalhar. E pretinho, do Rio de Janeiro, fechando a cidade. Pra depois voltar, pra não vir pro São Pedro Grande, pessoal. Tem que trabalhar, e a cana gosta. Tem que trabalhar, ô plantação, pra depois cortar, pra não vir pro tom. Tem que trabalhar no velho engenho da moeda, a cana vai virar melado, a custa do suor do negro, a custa do trabalho escravo, então plantação, pra depois cortar, pra não vir pro tom. Filhote de Minas Gerais, Pitu do Rio de Janeiro. Filhote de Minas Gerais, Pitu do Rio de Janeiro. Vamos lá. Já depois foi a cor. Pra não ir por tudo. Jogou muito mais. Tem que trabalhar. Da cana doce. A ponta do peito. Enquanto o negro está avisado. Da dor e da planta canta, pra depois cortar, pra não ir pro tom. Tem que trabalhar, é planta canta, pra depois cortar, pra não ir pro tom. Tem que trabalhar no velho engenho da moeda, a cana pra virar melado, a custa do suor do negro, a custa. Hoje estava assim, imagina amanhã, cheio de convidado aí. E organizar isso. Rio de Janeiro e foguete de Goiás. Prepara, pegou, mas... É a vontade aí. Dele. Ele buscou o jogo. O jogo foi bom, né? O jogo tá bom, o jogo tá bom. Dois. Ele é pequeno. É a vontade dele. O Copão tá buscando, o Copão tá buscando. Ali no tempo ajuda. E aí? E São Paulo? Escola de caminho, vou jogar São Pedro Grande. dia, dia da boneca e minha, esse jogo na Bahia. Yeah.